Há 12 anos consecutivamente em seu rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. Mas vamos nós com música. Ele reside em Porto Ferreira. Alô, alô, Porto Ferreira, a capital nacional da cerâmica que também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E quem nos escreve é o senhor Miguel de Lima Nakata, porto ferreirense. Ele gostaria de ouvir, com Chico Alves, o Rei da Voz, arranjo do Pixinguinha para o conjunto Diabos do Céu, do musicólogo Ali Barroso, Foi Ela. Nelson Gonçalves, talentoso. Nelson Gonçalves, mais uma vez em nosso coreto nesta manhã de domingo. E defende do Adelino Moreira, Argumento. Para ele que é ferreirense, Miguel de Lima Nakata, nosso gentil ouvinte, o cantor das multidões em nosso coreto imaginário, Orlando Silva, em arranjo do Radamés, do Leonel Azevedo, Mágoas de Caboclo. Violão de estimação foi ela, quem fez do meu coração seu barracão foi ela, e depois me abandonou. Minha casa se desfogou. Fez tão infeliz só porque quis. Foi ela. Foi um sonho que findou. O romance que acabou. Quem finge gostar de mim até o fim. Foi ela. Thank you.

enluarada, lembro-me de uma casa que ela para me cantava. Quando eu era feliz e não pensava que a desgraça em minha porta passo a passo me rondava. Depois que ela partiu, eu fiquei triste, nada mais pra mim existe. Fiquei no mundo apenas. E quando eu penso nela, oh grande Deus, eu sinto dos olhos meus triste lágrima rolar. Pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Alô, alô, Brotas, alô, alô, Brotas. Alô, alô, futuro prefeito desta acolhedora cidade, senhor Rudinei Alberto Bertocco, colecionador de músicas do passado e nosso gentil ouvinte e amigo. Muito obrigado pelo envio deste livro maravilhoso, Suíte Gargalhadas, cento e tantas histórias engraçadas sobre música e músicos, que tem assinatura do músico e pesquisador Henrique Cases. Este lançamento é da editora José Olímpio, uma belezura. Nós já estamos lendo e agradecemos imensamente o nosso grande amigo, o senhor Rudinei Alberto Bertocco, da Avenida Ângelo Piva, Centro, cidade de Brotas, pelo envio desta preciosidade a nós, ele que será, sem dúvida alguma, o futuro prefeito de Brotas. Obrigado, amigo, senhor Rudinei Alberto Bertocco. Mas vamos com música. Homero Monteiro nos escreve e diz que São Carlos também amanhece ao som desta pedida, e ele, Homero Monteiro, gostaria de ouvir, em arranjo do Pachequinho, voz Moacir Franco, balada número 7, homenagem ao saudoso Mané Garrincha. Dilermando Reis, talentoso violonista. Dilermando Reis, dedilhando o seu pinho. Dele, Dilermando Reis, A Noite de Lua. Ainda para ele, que reside aqui em São Carlos, senhor Homero Monteiro, do musicista Djalma Ferreira, que teve um excelente conjunto musical, Djalma Ferreira, assinando, saudoso intérprete Agostinho dos Santos, dando um show nesta gravação da RGE, arranjo do saudoso Enrico Simonetti, Devaneio. Entra em campo no estádio vazio, uma torcida de sonhos aplaude, talvez. O velho atleta recorda jogadas felizes, mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje outros craques repetem as suas jogadas, ainda na rede balança seu último gol, mas pela vida impedido parou, e para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram pro nada, e o time do tempo ganhou.